mas tem o poder. No piscar de olhos ele acaba com você. Ele não é casa, mas tem 5 janelas. Ele destrói, tá na mira, já era. Ele não é criança, mas adora uma bala. Com ele os pivete faz os corre na quebrada. É ele que faz a proteção dos vida louca. Promove a guerra, derrama o sangue pela boca. O pesadelo que atormenta sua mente, traz o medo, abala o seu consciente. Te deixa em pânico, tipo estado de choque. Apavorado, com medo de encontrar a morte. Terror e pânico, pânico e pesadelo. A maldade na cabeça o dia inteiro, é. Terror e pânico, pânico e pesadelo. A maldade na cabeça o dia inteiro. Quantos moleques já morreram na quebrada? Assassinado por um comédia mente fraca. Inocente, trabalhador, pai de família. Estirado num asfalto em plena luz do dia. Cena trágica que me deixa revoltado. Malditos sejam os vagabundos do espírito opaco. Brinquedo de satanás que tiram várias vidas. Sangue coalhado que mancha a periferia. Joga essa arma pro lado, isso não traz o bem. Não vale a pena tirar a vida de ninguém. Você não é Deus, véi, você não tem esse poder. A sua ignorância faz você apodrecer. Ficar na paz, mano, é assim que tem que ser. Malandragem de verdade é viver, é. Ficar na paz, mano, é assim que tem que ser. Malandragem de verdade é viver. Errada faz estrago.